휴지 꺼든 키 우사기 캥시 Conheci na rua, mas levei pro safe point. Pra não esquecer o gemido, salvei no memory card. Se ela quer do cristal, os amigos faz a ponte. A minha mente pede coquetel de MD Campari. Chata da rosa, igualzinho com a covarde. Que esquilo é bem da hora e coisa só me errar. Ela mexe comigo e pior é que não sabe. A toque do pagode, casou com sua roupa. Quer ver que eu não, a beleza da baby. Merece essa baby, fosse minha. Quem era não, que ela é dela. Quem era só se sentando na pica. O nome dela é Ana, não é Annie. Chamei de padrinha. Pior que cê sabe meu vulgo, né? Mas pelo menos peguei seu telefone. Nomenclatura, deixei pros meus raps. Na minha memória, eu esqueço num rap. Cê só me enrola. Eu enrolando um baia, você tá fumando um pod. Eu sei que tem fogo no meio de geral, pede fode. Eu lembro, era zoado, cê já era gata na escola. E puta que pariu, que gata. Gosta do malandro chique. Que só sai assim de casa. Vai sentar e fumar o fininho. Quer baga, depois pede vara. Saquei do pau na sua cara. Comprei joia da Vivara pra te dar e cê dá pra mim. Fala mesmo, Vem. Eu tô tipo Jack Spice, só fumando ice. Apimenta a noite com meu Jack Daniels Fire. Os amigos é foda, liga, brota, vão pro baile. Manda a Loki da Chola, que é chata, pia mais tarde.